Não te enganes, não te esganes.

Deus e mais nada. E assim te desvaneces, de mim só com prazer. Mas tens o meu feitiço e a alma tatuada. E assim, amor, por isso eu vou estar contigo. Para sempre tu vais ver. Quando fizeres amor com outra, tu vais pensar em mim. E o meu sabor vais ter na boca, e o meu calor dentro de ti. Quando fizeres amor com outra, que me esqueces com um adeus e mais nada. E assim te desvaneces, de mim só com prazer. Mas tens o meu feitiço e a alma tatuada. Sim, amor, por isso eu vou estar contigo. Para sempre tu vais ver.